Padre Reginaldo, estou ligando para agradecer uma graça recebida. Apareceu no meu nariz uma verruga e ela começou a crescer. Eu já estava com vergonha dela, mas comecei a passar água benta todos os dias e a verruga desapareceu. A minha irmã perguntou se eu tinha ido no dermatologista retirá-la. E eu falei, o meu dermatologista foi Jesus Cristo. E ela disse, nossa, que fé, hein? Obrigada, Jesus Cristo, por essa graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por esse programa maravilhoso e abençoado. Sônia de Nobre Magre, Londrina, Paraná. Amém, um abraço, Sônia. Que Deus abençoe, um abraço ao povo querido da Rádio Alvorada, a Dom Orlando Brandes, a todo o povo que acompanha. Vamos lá? Pedir que o Senhor nos ilumine nessa hora da misericórdia. Você percebe o que a fé é capaz de fazer? Bíblia aberta, cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Fala Senhor. Pela palavra de Deus. É, olha que coisa bonita. Sabemos por onde andar. Ela é Mateus 10, 34, seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, eu vim por oposição entre filho e seu pai, filho e sua mãe, nora e sua sogra. Os inimigos serão seus próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não ficará sem receber sua recompensa. Quando Jesus terminou essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e proclamar nas cidades da região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje continua a falar do discipulado. Começa, num primeiro momento, até falando de uma paz diferente, não uma paz do mundo. Uma paz que não é ausência de conflitos nem de discórdia. Uma paz que é fruto de quem encontrou um sentido de viver. O discípulo é aquele que encontrou um sentido de viver e o porquê de agir. Quem vive em cima do muro tenta agradar a todos. Mas na vida pessoal é assim. A partir do momento que você toma uma decisão, nem vamos para o plano espiritual, vamos falar do plano de familiar. Dentro de casa, quando você toma uma posição, você diz, vai ser assim, você descontenta. De um lado há quem vá gostar, do outro lado há quem vá reprovar. A tomada de decisão leva outros a tomarem decisão. Por isso Jesus disse, o discípulo que for fiel vai ter problemas dentro de casa, com pai, com mãe, com filho, com nora, porque seguir o Evangelho é fazer a escolha da porta estreita. Naturalmente, há quem não concordará. O grande erro nosso é ficar em cima do muro. O grande erro nosso é querer salvar a vida, salvar a amizade, salvar coisas que são secundárias, em nome de uma paz que não existe. A paz interior ninguém tira. E essa paz só vem de quem se dispõe a seguir Jesus. Você é de Jesus? Ei! Você já encontrou Jesus? Você já experimentou Jesus? Se alguma coisa não vai bem, isso é paz. Sua vida é um vai e vem. Se a aflição invade, queima o peito. Não se aperrei! Você não é de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mas antes, diga comigo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos. Beba desta água, dê aos seus familiares. Abençoe, Senhor, os remédios. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.